Salvador, bom dia, 6211. Qual é a saída prevista pela Uniforme do Zulu 10 para Guarulhos? Prevista para Zulu 10 da El Transição Monte, você. Obrigado. Gina 191, Airborne 851, Sábado Departure 120.8. Ok, 1208, manages. Departure 1G, Argentina 1911, crossing 1600, Del Departure. Gina 1911, climbing maintain level 360, Del Departure. I maintain 360 on departure, 1911. Paulo Oscar, November Lima, reporte finalizado. Bom dia e obrigado. Obrigado, Lima. Obrigado, bom dia. Yeah. Paulo Salvador, na escuta do Mike X-Ray Charlie. Prossiga, Charlie. Solicitação de reboque da posição 1-4 da rebota do Pátio 1 no foguete 06. Mike X-Ray Charlie, o senhor está no remoto do pátio principal e tem reboque até o portão 612, é isso? Afirmativa. Livre, chame o término Mike X-Ray Charlie. Ok, diante para amarelo. Paulo Salvador, muito bom dia. Aqui é o Gol, Golf X-Ray Bravo. Golf X-Ray Bravo, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque para a posição número 2 do pátio 1, coordenação com o sol de pátio. Só uma observação, estou apenas com a bateria, estou só com esse colírio ligado. Se tiver uma certa brevidade, eu agradeço, devido a ter uma estabilidade de 30 minutos. Qual é a sua posição agora, Bravo? Posição 1, Romeu, do Parte 3. Você está no Parte 3, quem reboque até qual posição do Parte Principal? 02. 02, gente. Golf X-Ray Bravo, então está autorizado o início do reboque no Parte 3. Chame na entrada do Parte Principal, Golf X-Ray Bravo. Afirmativo. A gente tem como fazer o principal e mais. Engine 1911, pass level 160, contact receive, frequency 125.1, enable 128.35. Okay, contact now 1251 or enable 128.35. Gracias por todo, tenga buen día. mandou aqui ao Gol, Golf X-Ray Bravo, na descrição aqui ao Pátio 1. Golf X-Ray Bravo, autorizado ingresso, pátio principal até o portão 02, mantendo-se tudo constante no meu término. Matheus, na escuta aí, como é o tempo? Solo Salvador, é o Mike X-Ray Charlie, informando a aeronave parqueada no gate 06. Copiado, Charlie, obrigado, bom dia. Manu, tá abastecido, só tá com inoperativo. O sistema tá com CAT2 inoperante, tá? Desculpa aí, solo. 535, bom dia, Eco Confere, Rio de Janeiro, eu tenho 340 aprovado, pronto, cópia. Do 2535, autorizado para Sierra Bravo Romeo Juliet, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Eudes. Pista em uso 10, primeira curva à direita, transponder 5156, frequência do controle Salvador em 120.8, azul 2535. Rio 340, decola no zero, com direito posto, Dael Leda Eudes. 5608, azul. Correto, protegimento, azul 2535. No pátio 3, chame pronto para o pushback e acionamento. Copiado, Bravo, obrigado, bom dia. Agora, dirimindo sua posição com o controle, senhor, por gentileza, prepare Dael Leda e Sierra Golf Romeo. Gente, Dael Leda segura, o azul da Salvador, Oceaner, via 251, sentido aviso, autorização, Real 340 para Guarulhos, pela Uniforme do Luno 0. 6251, bom dia. Eu já tenho 360 aprovado para Guarulhos. O período 360, eu gostaria de recoordenar o 34. 360, excelente. 6251, autorizado então para Sierra Bravo, Golfo Romeo. Via, presumo 0, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, saída Dael, transição Motiva, pista em uso no 0, primeira curva à direita, transponder 5161, frequência do controle Salvador em 120.8, chanel 251. Chanel 251, autorizado, nível 360, para Guarulhos, via Uniforme, Zulu 10, até Taubaté, depois Taubaté. A curva decola da 10, curva direita, da El transição Mótiva, contra transponder 5161, controle de saída 1208. Correto, protegimento, Oceania 6251. Portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Portão 5, chamar a push. Obrigado. 135, por gentileza, confirme qual posição do pátio 3 você se encontra. Bem-vindo, Ciente Livre, puxa o acionamento, 2535, chame pronto para o táxi. Táxi 104, 030 Campinas, copiado, 2535, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera fica no 0, que negar agora no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, 2535, tem um bom voo. Bom dia, Gol 1229 para São Paulo, Congonhas. Informação em curso é Foxtrot, senhor. Eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, 1229 autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída da El, transição Motiva, que está em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5162, frequência do controle em Salvador em 120.8, Gol 1229. Autorizado, nível 360 para São Paulo, a rota do plano de voo, rebound 10, curva direita, perfil da El Motiva. Transponder 5162, controle 1220. 29, negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva. Correto, cotejamento, Gol 1229, no portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. 5, aguarde aproximadamente mais um minuto para o posto de Champi. Salve 2535 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 070 graus, 05 nós. Ali decola, eu ajudo aí. Agora livre, senhor. Chame táxi 6251. Então faremos. Obrigado. Seco 35, decolado 26, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 2535. Olá, bom dia, 2535, decolou. 2535, bom dia, mandato radar, suba para nível 340, via saída da EL. 340, via da EL, azul 2535. Tentativa da Elda presente, voo 2535. Autorizado Leda. Leda, obrigado. A chinesa confirme 1-63, 5 horas, Galeão. Rápido. Copiador, chinesa 251, no táxi aprovado via parte principal e Índia, até o ponto de espera da FIFA no 0, que legal no 0, no 4 agora. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, 251, não tem bom voo. Parte principal, Índia. 0-0, 314, 1895, até lá na escuta, obrigado. Oxalá 6251 no autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 0, 70 graus, 04 nós. Alinhar e decolar no 0, bom dia, SAM 3399, informação ECO, autorização Guarulhos. 3399, bom dia, informação Foxtrot em curso para Guarulhos. Eu tenho aprovado já o livro de voo 340. O senhor copia o 340? Copia. SAM 3399, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Zulu no 0 até Tango Bravo ECO, nível de voo 340. Pista em uso 1-0, primeira curva à direita, saída Tael, transição Motiva, transponder 5167, frequência do controle Salvador em 1-20-8 da 3399. 340, decola da 0, curva à direita Tael Motiva, apesurou no 0 até Salvador. 5167 é o transponder e o controle em 208 do 3399. Negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva, 3399. Correto, protegimento, 3399, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. 6251, decolador 32, controle 120, décima 8. Chamaremos, obrigado, bom dia, Tânia. Controle Salvador, bom dia, Oxené, 625, no passa 2400, no perfil da El Monte, Leda Motiva. Fernanda 251, contato radar, suba para o 360, via Celedel. Positivo, possibilidade de coordenar quando possível, Motiva. Somente via da guardança. Azul 2535, passa 180, chame Recife. Frequência 125.1, na alterne 128.35. 25.1, 28.25.2. Beleza, confirme que chamou o solo Salvador, a transmissão veio muito baixa. 1229, posicionamento 1-0. Portão 1-0, aprovado, puxa o acionamento, 1-2-2-9, chame pronto pro táxi. Vai, pronto. Azul 040, bom dia, informação em curso Foxtrot. Com fins a guarda de coordenação de nível, senhor prepare por gentileza a saída Arbor após Arbor Eleva. Arbor após Arbor Eleva, aguardando a autorização Azul 404. Eu tenho um nível de voo 360, agora aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Azul 4040, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via posição Tozop, após a aperto do 21, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor 1, voa Elefa, após Elefa direto Tozop, está em usando zero, primeira curva à direita, aciona 5176, frequência do controle de Salvador em 120.8, azul 4040. Ciente autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, com nível de voo 360, saída Arbor 1, após Elétrico. Voa Tosof e Arbor Zulu 21, após sair via rota. Transponder 5176 e o controle 1208. Decolando até 10 com curva à direita fora. Correto, cotejamento azul 4040. Chame pronto para o pushback, sendo meu senhor. Volta para o posicionamento azul 4040. Autonomia 340, alterna Campinas. 182 a bordo, 340, Sierra Bravo, Quilo Papá copiado. O voo no 229 tem táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. O no 229 tem um bom voo. Pátio Índia, torre. Confirma a torre? Torre 118, decimal 95. 2933. Congestionamento, P3399907. No 07, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing 737 da Gol à cauda em direção ao ponto de espera pista no 0, você tem livre posicionamento no portão 7, chame pronto para o táxi da 3399. Pode dar autoridade para o táxi da 3399. Fala, Salvador, Golf, Golf. Pro reboque, solo 121, decimal 9. Oceaneira, Alfa, Vitor, Charlie, parte 3. Alfa, Vitor, Charlie, no parte 3, prossiga. Vitor, Charlie, solicita autorização de reboque do parte 3 para o parte principal, posição número 5. Muito bem, o senhor tem autorizado o início do reboque, Alfa, Vitor, Charlie. Chame no parte 3, pronto para ingresso no parte principal. Positivo, iniciando o reboque. Antes de ingressar no pátio, volto a chamar. Beijo, muito obrigado. Torre controle, bom dia, o Golf, Golf Kilo. Golf, Golf Kilo, prossiga. Golf, Golf Kilo, está aqui na posição 1 Lima do pátio 3. Solicitou autorização de reboque até o pátio principal, ponte 10. Muito bem, o Golf, Golf Kilo está no pátio 3, que é reboque até o portão 1 no 0, é isso? Pode sim, senhor. Gente, o Golf, Golf Kilo aguarde o início, aguarde para o início do reboque. Eu tenho a nave agora já iniciando o reboque no pátio 3, vai ingressar no pátio principal, portão 5. Aguarde, assim que ela passar a retaguarda, eu autorizo o início do seu reboque. Pode sim, senhor. É. Canembé 251, passa 170, chama o centro em 1251, alterna 128, decimal 35. Trabalhamos, obrigado, bom dia. Uno 229 autorizado, linhares de colapso no 0, vento 350 graus, 0229. nós com 195 a bordo, 340 alterna. Galera. Por gentileza, confirma 195, 340, Galeão? Afirmo. Copiado, tanto 3399, táxi aprovado via faixa principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que nega 1014, no ponto de espera quando pronto chame torre 1 no 8 decimal 95, tanto 3399, tem um bom voo. Alfa, Vitor, Charlie, por gentileza, confirme sua posição. Estou aguardando autorização para ingressar no pátio principal. Copiado, Charlie, aguarde para ingresso. Golf Kilo, autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame para ingresso no pátio principal, Golf Kilo. Ok, estou iniciando. Reportarei. Alfa Vitor Charlie, autorizado ingresso até o portão 5, mantendo escuta constante, meu término. Oxiu, senhor, Alfa Vitor Charlie, ciente, reiniciando o rebote para a posição 5, obrigado. Estava no bom dia, para 3399.0, pronto. 3399, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 350 graus, 03 nós. Alinhe e decola no 0, né? 2399, decolado de 48, controle 120, decimal 8. Gente, 3399, boa. Alô Salvador, aqui é o Alfa Victor Charlie, estacionado na posição número 5. Muito obrigado e um bom dia. Copiado Charlie, obrigado, bom dia. Obrigado. Controle, bom dia, tá 3399, 2000 pés, fechou da El. 9, suba para 340, via da El. Via da El, 340, tá 3399. 21.000, queridões, desconsidere. O Golf Kilo tem autorizado o reboque do pátio 3 ingressando no pátio principal até o portão 10, senhor. Chame o término do reboque, o Golf Kilo. Isso aqui é portaria, senhor.